vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei. Ei, meu Deus do céu! E aí? Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, e o meu coração se nega a aceitar. Mas o tempo eu não esqueço de te amar. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei. Que bonito! Tentei te esquecer. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, e o meu coração se nega a aceitar. Mas o tempo eu não esqueço de te amar. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, e o meu coração se nega a aceitar. Mas o tempo eu não esqueço de te amar. Central da Biografia. Você está ouvindo? Central da Biografia. O que será que você faz nesse momento? Eu não aguento essa pergunta no meu coração. Desde o dia em que você saiu de casa, numa carência misturada com paixão, o meu desejo era te dar milhões de beijos. Mas me contive e te dei milhões de asas à sua decisão. Espero um dia te poder te ver de novo. É saudade demais pra suportar. A sua ausência está me doendo o peito. Posso até nem ter direito. Mas carência misturada com paixão é difícil demais de se controlar. É saudade demais pro dedo só. Deixa tudo pra lá e vem embora. Nossa casa é o melhor lugar do mundo. Vou te dar um segundo, vem agora. Obrigado! É saudade demais pro peito só. Deixa tudo pra lá e vem embora.

tô nem aí. Decidi de vez me livrar dessa paixão. Cansei, tô nem aí. Agora é tua vez de morrer na solidão. Central da Biografia. Apresentação, Edgar Souza. Meus amigos e minhas amigas do rádio, Robério Lacerda Cabral, por nome artístico é Robério e seus teclados, ou mais conhecido como Furacão da Bahia, nascido em Vereda, município de Prado, na Bahia. Robério começou a sua carreira artística aos 20 anos de idade e de lá partiu para a cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, onde deu início aos seus primeiros shows em bares, pizzarias e campanhas políticas. Ele iniciou seu trabalho com uma banda por nome de Suco de Pimenta, onde por ali e cidades vizinhas fez muito sucesso, como no estado da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Daí veio a ideia de lançar o seu sucesso, Carreira Solo, onde ocupou seu espaço de Robério e seus teclados, o homenageado de hoje, no Central da Biografia. Central da Biografia. Quem tá solteirinha, dá um gritinho aí. Sou brasileiro, eu não vivo sem dinheiro, porque sei que sem dinheiro essa danada não me quer. Levanto cedo pra cuidar do meu emprego, porque sei que com dinheiro carne dura é filé. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, o cabra que tem dinheiro leva a vida como quer. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, o cabra que tem dinheiro leva a vida como quer. Sem dinheiro, porque sei que sem dinheiro essa danada não me quer. Levanto cedo pra cuidar do meu emprego, porque sei que com dinheiro carne dura é filé. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, o cabra que tem dinheiro leva a vida como quer. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé. Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro, o cabra que tem dinheiro leva a vida como quer. Oh! Agora é o seguinte, só bateria, Central vamos da Biografia. Cadê a galera que veio do Ceará, do Pernambuco, do Piauí, do Maranhão, do Recife, a turma de São Paulo, se for a saudade, mano. chegou. Nessa casa ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo. Vocês são maravilhosas, são delicadas, são negosas e são gostosas. Vou de casa ou de fora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Ou de casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Eu agora estou vivendo do amor que pedi pra Deus. Ela entrou na minha vida, completou os sonhos meus. Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo. Essa vai especial. Central da Biografia. Fiquei sabendo que um amigo meu caiu na mão dela e o coitado sofreu. Pega foi forte que até passou mal. Quando amanheceu foi parar no hospital. Depois de uma noite andando, quando ele entra no sono pra ficar legal. Essa mulher tem um fogo baixo, fogo baixo, fogo baixo. Pra pensar aquilo, tomar aquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais. Essa mulher tem um fogo baixo, fogo baixo, fogo baixo. Pra pensar aquilo, tomar aquilo, pensa, parece doença, não pode ver mais. Sabendo que um amigo meu caiu na mão dela e o coitado sofreu. Pegar foi forte que até passou mal. Quando a mãe sofreu para o hospital. Depois de uma noite dando no couro, ele entra no soro pra ficar legal. Essa mulher tem fogo no pacho, fogo no pacho, fogo no pacho. Só pensa naquilo, só naquilo pensa, parece doença, não pode ver mais. Essa mulher tem fogo no pacho, fogo no pacho, fogo no pacho. Só pensa naquilo, só naquilo pensa, parece doença, não pode ver mais.

Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. E é de dar. Quando eu olho pra você, e é de dar a mão na boca. Quando eu olho pra você, e o meu coração fica logo acelera, fica doido de prazer. Fica logo acelera, fica doido de prazer. Só você, e é de dar. E é de dar água na boca. Quando eu olho pra você, e meu coração grita, fica logo acelera, fica doido de prazer. E meu coração grita, fica logo acelera, fica doido de prazer. Tem dó de mim, não faz assim, que dói demais. Você comigo é muito, o teu amor é sempre meu. Sou Vem pros meus braços ser feliz. Vem pro meu colo te amegar. Vem dar meu beijo. Meu desejo é te amar. E é que dá quando eu olho pra você. Fica doido de prazer. E o meu coração grita. Fica logo acelera. Fica doido de prazer. Uísque com Guaraná. Central da Biografia. Fogueira, vou mostrar como é que faz. Tem tanta mulher bonita e cada vez chegando mais. É hoje que o bicho pega fogo tudo que vier. A festa só fica boa quando tem muita mulher. Tomo minga com cerveja, uísque com guaraná. Até amanhecer o dia, eu quero vozear. O seu pole saponeiro, cocaína, gasta pé. Vinha no lobo do mundo, eu nos braços da mulher. Só se o touro pulando. Tem festa de rodeio, onde tem mulher bonita. Pode vir que eu tô no meio. Sou povo apaixonado, sou calça e agasta pé. Nos braços de uma mulher faço tudo que ela quer. Só se me dou um lance. Vem festa de rodeio, onde tem mulher bonita. Pode vir que eu tô no meio. Sou povo apaixonado, sou calça e agasta pé. Nos braços de uma mulher faço tudo que ela quer. Na fogueira, vou mostrar como é que faz. Tem tanta mulher bonita que cada vez chegando mais. É hoje que o bicho pega, toco tudo que vier. Festa só fica boa quando tem muita mulher. Como pinga com cerveja, uísque com guaraná. Até amanhecer o dia, eu quero vozear. O chupone, saponeiro, vou cair na rasta pé. Vinha no lobo do burro, eu nos braços da mulher. Só se me dorme. Tem festa de poder, onde tem mulher bonita. Olha que eu tô no meio, sou calvo apaixonado, sou calvo e agasta pé. Nos braços de uma mulher faço tudo que ela quer, só se me turbulando. Em festa de rodeio, onde tem mulher bonita. Olha que eu tô no meio, sou calvo apaixonado, sou calvo e agasta pé. Nos braços de uma mulher faço tudo que ela dá pra mandar a mão! Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Que bom, meus amigos e minhas amigas do rádio. Assim, os sonhos foram crescendo. Veio o volume 5, volume 6, 7 e 8, sempre fazendo muito sucesso, até lançar o seu grande símbolo, a música Volta Amor, que encanta o povo brasileiro até hoje. Daí veio outras que emplacaram juntas nos seus sucessos, como Nem Vem Que Não Tem, e entre outras. Hoje, com 25 CDs gravados e 3 DVDs, ele arrasta multidões por onde passa, com sua equipe e suas dançarinas que brilham no palco. Graças a Deus e aos fãs que gostam de Robério, que curtem o Robério, que faz acontecer todo este sucesso. Central da Biografia. Destino fez com que a gente se encontrasse. Unindo seu olhar no meu, foi gostoso te beijar. Não esqueço só o momento dos abraços. Você sempre ao meu lado, sempre a me amar. Você é pra mim o sonho mais bonito. O meu melhor amigo, me espera pra amanhã. semana. Não dá pra esconder que te amo. Sei estar nos meus planos. Minha paixão, eu e você, nossa vida. Você é meu motivo pra sorrir. Caminho certo pra seguir. Minha estrada, meu amor gostoso de madrugada. Que bonito. O destino fez com que a gente se encontrasse. Foi lindo seu olhar no meu, foi gostoso te beijar. Não esqueça um só momento dos abraços. Você sempre ao meu lado, sempre a me amar. Você é pra mim o sonho mais bonito, meu melhor abrigo, minha estrela da manhã. Companheira, amiga verdadeira, o meu talismã. Não dá pra esconder que te amo. Você está nos meus planos. Minha paixão, eu e você, nossa vida. Você é meu motivo pra sorrir. Caminho certo pra seguir. Minha estrada, meu amor gostoso de madrugada. Minha estrada, meu amor gostoso de madrugada. Eu só sei te amar, você ama você. Central da Biografia. Eu te conheci. Você estava tão bonita e eu não te esqueci. Me lembro do seu beijo doce, de sua voz dizendo assim: que eu sou seu desejo e que amou em mim. Não sei por onde você anda, tudo acabou. Ficou guardado no meu peito as marcas desse amor. Espero poder te encontrar pra viver mais uma vez todo o nosso grande amor que o tempo só desfez. Vem, vem matar minha saudade. Vem, vem, vem, eu te amo de verdade. Vem, vem, vem, eu tô louco pra te ver. Pois minha vida é sofrer. Só se amar você, pois minha vida é sofrer. Só se amar você. Me lembro como fosse ontem. Eu te conheci. Você estava tão bonita e eu não te esqueci. Me lembro do seu beijo doce, de sua voz dizendo assim: que eu sou seu desejo e que amou em mim. Não sei por onde você anda, tudo acabou. Ficou guardado no meu peito as marcas desse amor. Espero poder te encontrar pra viver mais uma vez todo o nosso grande amor que o tempo só desfez. Vem, vem matar minha saudade. Vem, vem, vem, eu te amo de verdade. Vem, vem, vem, eu tô louco pra te ver. Pois minha vida é sofrer. Só se amar você, pois minha vida é sofrer. Só sei amar você, pois minha vida é sofrer. Só sei amar você. Que bonito. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Alô, galera! Obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado. Essa é pra sempre. Me diga por que essa decisão. Me diga e te fez agir assim. Se sou louco por você. E agora? Diga que eu sou um homem que te adora. Tenho vontade de me ver. E aí, ó? Eu sou louco por você. Só você! Esperando por você. E agora? Me diga que te fez agir assim. Se sou louco por você. Diga que eu sou um homem que te adora. E você a toda hora tem vontade de me ver. Diga que o nosso amor é dividido. Ouça bem o meu pedido. Eu sou louco por você. Quer ouvir? Eu te adoro tanto. Diga que o nosso amor tá dividido. Ouça bem o meu pedido. Eu sou louco por você. Vai! Biografia. O que será que você faz neste momento? Eu não aguento essa pergunta no meu coração. Que lindo. Desde o dia em que você saiu de casa, numa carência misturada com paixão, o meu desejo era te dar milhões de beijos, mas me contive e te dei milhões de asas